Táxi com 135 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com 5. Cliente, Golo 7, 115. Tá livre o táxi à direita e no ponto de espera chame a torre. 18,5, ajuste é 10,115. Afirmativo, táxi à direita, no ponto de espera chama torre 118,5, Golo 7, 115. Com 10,115. Solo trip 504 para acionar e pushback no pátio 3. Gente, o trip 504 está autorizado, puxar e acionar no pátio 3, chame táxi. 504, gente. 1897, está autorizado, puxar e acionar no 4, chame táxi. Licença, chamará para o táxi, né? 9280, autorizado, puxar e acionar, chame táxi. Chama lá táxi, autorizado, 9280. 5-7, cópia. Oi, tá autorizado, Brasília. Nível 380. Via Pesulu 1-7. Decola da 1-0, curva à direita, subida gole. Transição ofício. Controle 119, decimal 35. Acione 5536. 380, autorizado, Brasília. Pesulu 1-7, decolando da pista 1-0, curva à direita na gole ofício. 935 é o controle, 5536 é o campo correto, 3507, chame pronto, vai puxar e acionar. Solo Salvador, o Gol 9607, posição 8 para pushback. Autorizado, Gol 1607, chame táxi. Chamará para o táxi 607. Solo TAM 3171. TAM 3171, prossiga. E no 403, necessidade de acionamento aqui na posição e posterior pushback. Ok, o TAM 3171 na guarda, só um instantinho. É, só confirmando, você emitiu alguma CHG de mudança de horário ou DLA? Só um minutinho. Solo 3171. Prossiga. Feito uma DLA para o 50. Ok, para o 0950, né? Eu vou checar aqui com o centro. Aguarde só um instantinho para o acionamento, ok? Como é clima, Juliette? Afirmativa, reporte quando pronto pro táxi, Mike Lima Juliette. 39, 3 horas e 40 de autonomia, alternando na Recife. TP 5514, aguarde só um instantinho pro táxi. 5514, ciente, aguardando. Salvador 1897 para o táxi 119 a bordo. Autonomia 2 horas e 49, atendendo Campinas. Cliente, o Gol 1897, táxi à direita, ponto de espera da 10,18,6 torre, o ajuste 10,15. Livre táxi, ponto de espera 18,6. Fala Gol 9280, tá com 80 a bordo, autonomia de 3 horas e 14, alterna Salvador, pronto pro táxi. Gente, 7, voo 9280. Táxi pelo Pátio Índia, seguindo o banho da companhia. Ponto de espera da 1086. A torre. O ajuste no 015. Afirmativo, táxi Pátio Índia. Ponto de espera 1186, 1015 ao ajuste. Solo Salvador, voo 9607 para o táxi, POB 151, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Gente, o voo no 6607, siga o companheiro no ponto de espera da 10186, torre, ajuste a 1015. Seguindo o traço da companhia, ponto de espera, torre 186. Eu ajusto 615 no 607. O trip 55 no 4, informo que está saindo agora mais duas aeronaves da Gol. Siga a segunda aeronave da Gol, que está saindo aqui do portão 8. Prossiga pelo Pátio e Índia. E no ponto de espera, chame a torre, 186. O ajustando 015. Para informação, é o número 3 no ponto de espera. Trip 55 no 4, ciente, seguindo até o Pátio e Índia. E ciência da informação. Fala, tá 3171. Vou voltar no caso lá mais tarde. Controle de informação, Juliás. Autorização, Liga Dado, Manganês, Alcântara, pronto, cópia. Gente, aguarde a cópia do Romeu Golf Vipa. Eu tá 3171, eu fiquei no centro. O mesmo não possui essa sua mudança de horário. Confirmando, o senhor fez aqui mesmo em Salvador? Vou verificar aqui, só um minutinho. Ok. E solo, o Gol no 605 para pushback acionamento no Gate 3. Jogou no 605, aguarde, está em esse destaque. Temos três aeronaves aí para sair do pátio. Aguarde um minutinho. Gente, aguarde. Trip 55 no 4 está visual com a outra aeronave da Gol, à sua esquerda. Afirmativo. De passagem a mesma e siga o segundo, a segunda aeronave da Gol. No ponto de espera, chame a torre, 18.6. É uma boa viagem. 5-5-4-5, grato, bom dia. Vossa nota 3171. Prossiga. CDLA via São Paulo. Via São Paulo, ok. Eu vou informar aqui ao centro, ok? Ok, estamos aguardando aqui, obrigado. Pelo menos nacional ou 3171? 3171. Aguarde para acionamento, ok? Aguarde a definição aqui do centro para a gente acionar com a segurança de que o senhor vai decolar. Aguarde só um instantinho para o acionamento. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Gol 19280 no ponto de espera pronto. Afirmativo, Gol 9280, alinha e mantém cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter cabeceira 10, 9280. Mike Lima, Juliette, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Via pista, reporte pronto, alinhado, Mike Lima, Juliette. 5-3 pro Galeão. Mas eu escuto. 3-1-7-1 ao solo. Prossiga. Qual o seu código transponder é acionado? 5-4-6-1, não. Ok, a sua autorização de tráfego permanece a mesma para Guarulhos? Está livre o pushback e acionamento no pátio 3. Chame táxi. Quem está livre, chama lá. Obrigado, 3171. 5, controle em 1, no 9, decimal 3, 5, bom voo. 1, no 9, 3, 5, até breve. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1897, está cruzando 2000 na Sahel. Gol 1897, controle, meu cordial, contato Rabasso. Bom dia, sou contato radar, gol 1897. Mais 3 minutinhos aqui, ok? Cliente, está autorizado então acionamento na posição e reporte quando estiver pronto para o pushback. Botará. O voo no 605, tem um ATR da Trip que está à sua retaguarda, podendo que com a equipe de solo, assim que o ATR livrar o pátio, inicie o pushback e acionamento no gate 3, ok? Chame táxi. Ok, vamos coordenar com o pessoal de solo, vamos chamar táxi, o 605. Solo, está 35 no 7, pushback e acionamento no 07. Gente, está 35 no 7, aguarde um minuto para iniciar no 7. Romeu Golf Victor, para cópia. Tem o ponto de espera, é o número 2 para decolagem. Temos um feno que vai decolar da cabeceira auxiliar 17 e vai vai esquerdo, que vai cruzar o campo. O voo número 07, por gentileza, aguarde. Para a radial 297 e prossegue de acordo com o plano. Controle 119.35, a torre 118.6. Acione 5526. Sim, ativo mais clima Juliette, dentro de alguns instantes irá iniciar a decolagem, aguarde, hoje entre as instruções. Voo 9280 ao 07-10935, controle do voo. Obrigado, controle 1935. Isso aqui é bom trabalho, voo 705. Bom dia. Controle Salvador, voo 129280, decolou. 9280, controle, contato radar. Contato radar 9280. Confirme, o senhor emitiu alguma DLA? Seu plano encontra-se vencido aqui no sistema? O Rio 5973 em solo? Eu vou ter que checar com a companhia, mas o horário proposto é de 10h15. Afirmativo. Recebemos aqui a DLA, ok? Eu consultei agora, chegou no sistema. Aguarde um minuto, acolho para Recife. Afirmativo. Solo 3597, tem uma previsão para o nosso pushback? Afirmativo, previsão mais 2 minutos. Tem. Iniciando o pushback aqui no 4003, está 3171. Regi, está 3171, está livre, está em contato. Bora. Meia 07, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10 ao meia 07. Solo Monteiro, TAN 3890, Ciente da Juliette, autorização Recife 330, pronto para corte. Ciente, TAN 3890, o número 3 para corte, aguarde. Eu vou 1605, tá livre o pushback, acionamento, chame táxi. Chama táxi, bom, 1605. Para 3517, autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, para 3517. Para 3153, para cópia. Copia. Autorizado, Galeão, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El. Após da El Leda. Após Leda BCT Bidev, em Bidev AP November 857, até Porto Seguro, após AP Zulu no Neia, até Grufe, e após AP Zulu no 4 até Tolkien. O controle 119.35, acione 5543. Autorizado Galeão 380, decolada pista 10, curva direita da El Leda. Leda direto Bidev para November 857. Seguro, Pesulo no meia, grupo, Pesulo no 4, direto Tolkien. 1935, controle, 5543, acionado. Correto, chame pronto, meu porta 1, o TAN 3153. Toma aí. Vamos, Salvador, eu vou para Romeu Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, prossiga. Tem aqui informação Juliette, você teria aprovação no nosso plano, nível 280 para a Teresina. Firmo, aguarde a cópia no parte 3, Mike Tango Juliette. Na sua escuta, Tango Juliette. Solo para o táxi TAN 3171, tem 133 no POP, tendo Galeão com 4 horas de autonomia. Cliente, TAN 3171, continue o táxi em frente pelo POP 3 e fique atento à aeronave da Gol, que está no través do portão 4. O senhor vai seguir a mesma com o número 2 no ponto de espera da 10. Via pátio principal e Índia. E lá chame a torre em 18.6, o ajuste é 1.0 no 5. Ok, tá seguindo aqui pro parte 3, vai seguir lá, vou dar gol. Ponto espera 18.6, o TAN 3171. Obrigado aí. Nada. E o 5973, tá pronto pra cópia? Afirmativo. Recife, autorizado nível 310 via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O controle 119.35, acione 5472. 3320 Recife, Peruísque 58, decola curva à esquerda, Pucca, Caju. 5975, controle após 5472, transponder, o Rio 5973. Correto, chame pronto para o pushback e acionamento, Rio 5973. O Rio 5973 está pronto para o push acionar. Autorizado, chame táxi, o Rio 5973. Autorizado, chamarelo. Táxi, gol 605, pro Abel 64, 3 horas e 20, alterna Campinas. Gente, gol no 605, tá livre o táxi, à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, o ajuste chame 0.5. Gente, direita, ponto de espera com a torre, 18.6, 3.15 agora, o gol no 605. A saída permanece a mesma e o lado da curva também, à esquerda, o Romeu Gouveia. Quatro, livre decolagem, pressionou 0, vento 090 graus com 079, pista parcialmente molhada. Trip 5504, redirigindo. Suba para o nível 350. Autorizado 350 para o 9280. Afirmativo, subindo inicialmente para o 350, chame Recife 2685-9280. 12685, Recife, voo 9280. 0, cópia. Pronto, 3290. Autorizado, Recife, 330 nível, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, o controle 119.35, acione 5545. 10, ou no 605. Pucca, Caju, a saída, 1835, controle, 5545, transponder, TAN 3890. O TAN 3890, o controle 119, decimal 35. 1935. Correto, chame pronto no portão 5. Solo para o táxi, o TAN responde 118, com 20, com 4 e 10. Cliente, TAN 3517, tá livre o táxi. Pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 386, o ajuste no 015, tá 3517. Gente, no 015 no ajuste, autorizado táxi pátio Índia 186, obrigado. O Papa Romeu, Mike Tango Juliette, cópia. Subúrbio, ele vai comprando da federação, manter sobrevoo. Positivo, livre, sem restrições, Mike Juliette Romeu. Grato, o senhor sabe que lá a clareza é muito baixa, qualquer coisa a gente solicita uma ponte. Positivo, capitão. Petrolina, após Petrolina, DCT Teresina. O controle 119.35, acione 5541. Zético autorizado, Teresina, nível 280, decola para 10, curva esquerda, Momo Alvo, direto Petrolina, direto Teresina. Chama na controle, 935 e transponder 5541. Correto, Mike Tango Juliette, chame pronto para o pushback e acionamento. Chama lá, para puxar acionamento, Mike Tango Juliette. Tem livre decolagem, pichão 0, vento 070 graus com 099. Livre decolagem, gol no 605. Oi, bom dia, TAN 3171, ponto de espera da 10, pronto. Romeu, Golfo e Victor, decolado aos 1-6, chama agora o controle 19.3, 5, bom voo. Controle 19.35, obrigado, bom dia. Tá 3171 ali, mantém capsuleiro 1-0. 1-0, 3171. E da Patango, Romeu, Golfo e Victor, decola, bando alvo na se escuta. Patango, Romeu, Golfo e Victor, controle, meu cordial, contato radar. Gente, Golfo e Victor. Está livre da restrição, Golfo e Victor? Está. Obrigado. Solo. Rio 5973 para o táxi com 04 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Gente, o Rio 5973 está livre o táxi em frente, ingresse no pátio principal e via Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é 10 no 5. Dois ataques de parte principal, Índia, no ponto de espera 186, 10 no 5 no ajuste, 5973. Controle, o trip 5504. Prossiga. Por gentileza, poderia solicitar alteração do nível para 170? Paciente, modifica para 170-5514. 5504, gente. Curva à direita, restrito a 1000 pés, no corredor Axé, e aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085. O mesmo opera em 199.35, a torre 186, e o transponder acione o 0263. Correto, Eco Zulu November, chame a torre para o acionamento. Está no pátio 5, não é isso? Qual o POB? Catrizino 71 em livre decolagem, pista 1-0, o vento 060 graus com 08 nós, pista parcialmente molhada. Iniciando 1-0, está 3171. Toyota 3597, ponto de espera da 10, pronto. Tan 3517, ali mantém capoeira 1-0. Ali mantém 1-0, Tan 3517. Controle, Romeu Golfo e Victor, vai passar 4000, tá voando com condições iguais. Está presente para pôr modificação. Solicita o nível de voo 105. Está estimando o pouso em Luiz Eduardo Magalhães. 1225, Romeu Golfo e Victor. Proposto e aceito, 1020, aceito, suba para 105, o Romeu Golfo e Victor. 105, o Romeu Golfo e Victor. Trip 5514, esquerda Aracaju. Chego para o trip 5514, direto Aracaju, confirma? Confirma, nível 170 Aracaju direto. Obrigado, 170 Aracaju direto, 5514. Aos 20, 10935, bom voo. 1935, bom dia, bom trabalho. Zulu November, pátio 5, reporte quando pronto para o táxi, o altímetro, o 1015. Controle, contato, radar, cumprindo a saída. Na saída, 3171. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973, no ponto de espera da 10, próprio. Entre 517 em livre decolagem, pista 10, vento 070 graus, com 0,12 nós, tá? 3517. Tem decolagem na 10, 3517. Rio 5913, bom dia. A Lima tem cabeceira 10 após o jornal do Alfa 120. A Lima tem 10, 5973. Pelo novembro, táxi via pista, reporte RNA de pronto, cabeceira 17. No 7 aos 22, decola 10935, controle, bom voo. Obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597, livrando 2000. 3597, controle, meu cordial, contato radar. 3597. Aliado e piloto Rio 5973. Afirmativo Rio, tem livre recolagem, pista 10, o vento 070 graus com 0,12 nós. Livre decolagem para o Rio 5973. Gol 1605, chame Recife 1251. 1251, bom dia. Bom dia. Ecos 1 novembro tem livre decolagem, pista no 7, o vento 060 graus com 0,12 nós. Controle Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, decolou na tua escuta. Rio 5973, controle, contato radar. Contato radar, 5973. Rio copiou a torre? Rio novembro é os 2.6935, bom voo. Seu controle Salvador, meu cordial, voo direto para Porto Seguro, suba para 85. Está presente direto. coordenações.